você num samba de gente bem. Não vai encontrar ninguém com apito no samba. Vá ver dos pés escrevendo asfalto, um samba partido alto com apito no samba. Esquindou, esquindou sob a luz do luar. Oi, esquindou até o sol raiar. Você não sabe como é bonito um samba que tem apito. É o samba que é chamado samba. Que bonito é um corpo de mulher samba. Que bonito é a voz do povo então cantar. Se você no samba de gente bem não vai encontrar ninguém com apito no samba. Vá ver dos pés escrevendo asfalto, samba partido alto com apito no samba. Esquindou, esquindou sob a luz do luar. Esquindou, esquindou até o sol raiar. Você não sabe como é bonito um samba que tem apito. É um samba que é chamado samba.